que eu vá por fim dar paz à minha mão. Patrícia pensa igual acerca do que é para nós fundamental. Bastava um dia para mostrar quem sou, embora ignore agora com quem vou. Mas vejo um fim tão mau, não vês que em mim tudo é maior. Hoje o desejo, amanhã nasce o ódio. Em mim tudo é maior. Hoje o desejo, amanhã nasce o ódio. Chega o comboio à nação. Eu vou para casa, vou ligar a televisão. No 26º canal falará PJ, um espanhol divinal. A dama espera pelo fim do Pip Show. Perguntará se eu tenho alguém. Perguntará quem é que eu sou. Perguntará se eu faço bem. Bastava um dia para mostrar quem sou, embora ignore agora com quem vou. Mas vejo um fim tão mau, não vês que em mim tudo é maior. Hoje o desejo, amanhã nasce o ódio. Em mim tudo é maior. Hoje o desejo, amanhã nasce o ódio. Não a vejo entrando num bar, mas ela vai voltar. Eu vou dizer que a noite é mais quente à luz do seu